A sua autoriza o cruzamento de decolagem da 17, compra do farol de Itapuã, Mike Vitor Alfa. Sim, autorizando o cruzamento de decolagem da 17, repassando o farol de Itapuã. Repasse o farol de Itapuã, vai prosseguir a CEPI do Sul, sobrevoa em Brotas, Mike Vitor Alfa. Ciência. Senhor Salvador, boa tarde, azul 4463, pronto, gente, do tráfego. 463, após a tráfego da na curta final, autorizado, alinhar e manter, pista na zero. Estou confirmando. Vai prosseguir no corredor Axé até Brotas? Somente vai manter o Axé até através de Pituaçu, depois vai pro direto a Brotas, Mike Peral. Ciente. Chat 22, contato radar, meia milha, sudoeste do Bairro Salvador. 3378. 3378, chame a torre 118, decimal 9. 295, boa tarde. Descada 36, solo 228, libera a direita, solo 121, decimal 9. 219, tá? 3436. Torre Salvador, uma boa 3378, final do 10. Azul 4463, decolagem autorizada, pista na 0, vento 200 graus, 059. Autorizada decolagem, 4463. Torre, bom, 220, bom dia, pronto. 3378, continua a aproximação, aguardando pista livre. Guarda pista livre, 3378. 1250, mantenha ponto de espera. Oito, após autorizado, pistão na zero, vento 200 graus, 062 de nós. Livre pouso na 10, 338. Por 463, decola 30, chame controle, 120, decimal 8. 208, boa. Precisa? Não atrafegou no setor, vento no aeródromo na 90 graus, 06 de nós, é parte fora do sol. Através do parque de Pituaçu, Mike Vitoral. Que Vitoral, confirme? Confirme, através de Pituaçu, Mike Vitoral. Agora para prosseguir para a Bronx, eu sou o Mike Vitoral. Afirma, aguardando transferência. Sob controle, 120, decimal 8. 208, agradeço, Mike Vitoral. Bom, 1250, após a aeronave da zona curta final, utilizando a linha e manter pista na zero. Nós usamos a linha, mantém, 1250. Hotel Romeu Golf está fora do solo, já avisado com o campo. Gente, o Hotel Romeu Golf prossegue para sobrevoo em São Cristóvão. Sujeito ao tráfego, quando solicitado, atende para se afastar da final na zero. Ok, senhorita. O sobrevoo vai ser ao norte da torre. Não interfere com o eixo da 17 nem da 10. Sim, então vou sair para o local de sobrevoo aguardando o contato visual. Ok, já tá a próxima. Hotel Hangar. 3378, sala 31, libera gerência, sala 1, 21 na decimal 9. Gerência, 219, 3378. Chamar no local de sobrevoo. 500 pés, contato visual, Hotel Romeo Golf. É, mantém escuta, Hotel Romeo Golf. O 1250, helicóptero tipo Robinson 44, mantendo o norte do aeródromo a 500 pés, não interfere. Encolagem autorizada, pista 10, vento 200 graus, 059. Eu vou no 250, entre as contas. Dia 3, reporte ao término dos devidos. Passará retornando, azul 4463, obrigado. No 250, decolar 233, chama o controle de Salvador, no 20, decimal 8, bom voo. Obrigado, boa tarde, 208. Salvador, bom dia, vamos no 250, decola. 1250, contato radar na decolagem, subovia saída Puka, transição Caju para nível 350. Puka Caju, sobe 350, vou 250. Então, 4728, desça para 3.000 pés, ajuste 1.0 no 5, por sinal da redução de altitude em Itap. 3.000 pés, 1.0 no 5, entrada da redução de altitude de Itap, então 4728. Quanto é a chegada do 1428? Salvador, boa, é o SAM 3804. 3804, senhor de identificação, dessa via chegada Bomed 1 para o nível de voo 050. Via Bomed 1 050. Controle, o Avigo Fino vai dirigir o 050, só para o Cirrega estar presente e proa no CEASA, se possível. Faltando o Oscar Golfilo, plano IFR cancelado aos 3.5, desça para 1.510, pro da CEASA, ajuste no 0.5. Pro CEASA, 1.0, ah, Salvador, azul 4463, pro de Coral. 4463, frente autorizado pro de Coral. Plano Coral, 4463. Controle de Salvador, conforme a senha negociada. Controle Salvador, tem Rago Fiasca? Rago Fiasca, prossiga o controle. Fiasca tá no regresso, o corredor Veracruz, 1500, vai com o Bronx Paris. Corredores Serra Golf Fiosca, reporte visual com o campo. Vai manter os corredores e reportará visual com o campo, Serra Golf Fiosca. Principal de volta, você escuta, Matheus Vitralva. Queijo, Matheus Vitralva. Gosta, Golf Kilo, desce para 1 do Mil Pés, Prodeste Asa, reparte visual com o campo. Mil Pés, Asa, reportará visual, Golf Kilo. Pan 4728, tráfego 12 horas, rumo Nordeste 6 milhas, mantendo no 1500 pés, Charlie 1250. Paciente, 9 Zal, Pan 4728, pode finalizar 2000? Pan 4728, desça para 2000 pés, ajuste 120, 125. Autorizado LS, que foi da Pistola 0, informe estabilizado. Autorizado H3, reporta estabilizado, Pan 4728. Pan 4728, tráfego adicional 1 hora, mantendo 500 pés em sobrevoo, Robinson 44. Gente, não, visual está 4728. Até o Romeu Golf, prossiga. Vai encerrar sobrevoo, retorna em Rimar. Gente, autorizado, prosseguir retorno para em Rimar, confirmando, é pouso na Rimar ou sobrevoo? É pouso completo na Rimar. Gente, reporte então no solo controlado, vento em Salvador, 170 graus, 039. Reportando no solo controlado, até o Romeu Golf. Controle, 3804, pode voar, dono? 3804, mantenha chegando. 7702, retiro 200. Entrada 7427. 7728, chamei a torre 1-2, decimal 95. 1-2-5-0, chamei o centro retiro 1-2-6, decimal 8-5, alterna 1-2-5, decimal 4-5. 2-3-2-5-2-5-4-5, obrigado. Salvador, azul 4463. Azul 4463, prossiga. É possível voar pro Dio Nepta presente? Obrigado. Controle, Salvador, boa tarde, 9976 da Federal. Cruzamos 260 para 200. Então, 9976, dessa via chegada, Bomed 1, para nível de voo 050. Ajuste no 0, 1 no 5. Teste Diablomed 050 com 3599. Se tornou sem interferência, ele ponto à esquerda da final da pista auxiliar sem interferência com a aproximação. Gente, autorizado pouso, pista 10, 047, 28. Tá 9976, nesse mantém o nível de voo 200, chegada ao momento. 200, registrado. 9976. Estou batendo o Oscar, Golfinho, chegando a Torre 1-1-8, nesse ano. 18-95, passou. 3 Salvador, senhor Oscar, na Vescal de Paripe, para ingresso 2-2 Interlagos. Papá Romeu, senhor Golf Oscar, mantenha sobre regras de voo visual no 1500 pés no corredor Interlagos, reparte visual com campo. Repartará visual com campo, senhor Golf Oscar. Federal 9976, tráfego 2 horas, 10 milhas, rumo norte, mantendo o nível de voo 190, Mike Uniforme 2. Romeu Golf está controlado da Rima. Bem, Santa Romeu Golf, solo aos 43, frequência livre. Boa. Mantenha sobre regra de voo visual, escuta por controle. Alfa. Oi, Salvador. Boa tarde, voo 2067. Próximo ao ponto de espera da Ponta Zero, pronto. Voo 2067, boa tarde. Mantenha o ponto de espera. Vai manter o ponto de espera, 67. Corre, vai passando o Oscar Golf Serra. Vai passando o Oscar Golf Serra, Brasília. Passa na Baixinha para ataque, até o Pátio 3, Oscar Golfear. Posse na Papá para o cruzamento, Oscar Golfear. Seu ataque vai passar na Papá para cruzamento, Oscar Golfear. Oscar Golf Kilo, autorizado gerar base, aguardando o pistão no zero livre, ajuste no 0 no 5. Sim, aqui Oscar Golf Kilo, está agilizando. Mantém 200, 9976. Oi, Salvador Serra Golf Oscar, com a prova Serra no 1500 para regresso. Então, meu Serra Golf Oscar autorizado, dá presente prosseguir final no 7, encurtando na medida do possível, reporte passando através da Inrimar para um possível 360. Na medida do possível, mantendo a velocidade. Autorizado, final 1-7, vai reportar na Inrimar Serra Golf Oscar. Então, 4728 no solo aos 44, ao liberar via Taxo e Eco, chama o solo Salvador 121 no decimal 9. Eco 2, 9, 7, 4, 7, 2, 8. Federal 9976. Prossiga Quebec, Mike na Lima, chame o solo Salvador em 121 decimal 9. Prossiga Quebec, Mike Lima na Lima 121 9, acho que é o Golf Kilo, pouso autorizado, pista 10, vento 170 graus, 59. Nossa, conseguimos. Qual é o ideal de destino? Chegou Lima, hotel, contato radar a 5, 7 milhas sudoeste do VR Salvador. Desça para o nível de voo 050. Chegou Lima, hotel. Para o nível de voo 050, Lima, hotel. Lima, hotel, se fosse ideal, já passou o ideal de descida para a Feira de Santana. Controle Salvador, o Lima, hotel, já está no ideal de descida. Contango Lima, hotel, autorizado a descida até o nível de voo 120, informe-se em condições de voo virar. Descida 120 ainda não em condições visuais, o Lima, hotel. Autorizado? Afirmo. Obrigado a alinhar e manter agilizando manobras, preparando para a decolagem tão logo a pista libera. Afirmo. Ali mantém a direção 067. Federal 99-76. Agora. Quilo no solo aos 4,5, liberando a Delta aí. Delta, chama o solo Salvador em 121, no decimal 9. Superar o 9976, tráfego superado, desça para 4.000 pés, ajustando a 0 no 5. Desce 4.000, 1.500, 99. Possível 360 longo, reporte reinterceptando a final da 17, o Airbus Data está ingressando na final de 9 milhas da 10. Sim, se você vai usar o 360 longo, você reportará para a reinterceptação. Federal 9976, tráfego superado, desça para 4 mil pés, ajustando a 0,95. Boa tarde, 3204. Utilizaria para de Leda para o voo 2067, com morte, Bárbara? Autorizado Leda, voo 2067. Leda, muito obrigado. 2067. Utilizado final 97, aguarda autorização pouso, sem negociado. Serra Gonfiosca, se possível, eu gostaria de realizar dois CGLs no teste antes do ponto final. Presidente, Serra Gonfiosca, autorizado toque arremetido da pistão no 7, vento 180 graus 059. Autorizado toque arremetido no 7, Serra Gonfiosca. No solo 50, liberar via taxi Eco, chame solo Salvador no 21 no decimal 9. Eco, solo 219, boa tarde. Controle Salvador, Lima Hotel Hotel, vai atingir o andador 0, solicita continuar na descida. Patango Lima Hotel Hotel, descida a critério, reporte em contato com a Rádio Feira Santana, em 131-130. Descida autorizada a critério, vai reportar em contato bilateral com a Rádio Feira Santana em 131-130, Lima Hotel Hotel. Patango Lima Hotel Hotel, não há tráfego no setor para reportar. Gente, Lima Hotel Hotel. Federal 9976, já voando, dona, está autorizado? Federal 9976, desce para 2000 pés, ajuste 1025, autorizado ELS aqui foi da pista 120, informe estabilizado. Tráfego 12 horas, meia dúzia de milhas, mantendo 600 pés em sobrevoo, Robson 44. Vem o tráfego no esquece, tá já voando, dona, 2000, vai reportar estabilizado ELS, está 1-0, 9976. Serra Golfió, Escotocói arremeteu aos 5-3, autorizado curva esquerda, circuito padrão no 7, aguarde para gerar base. Autorizado curva esquerda, aguarde a autorização para gerar base, Serra Golfió. A possibilidade de toque arremetido no 0 para o Serra Golfió. Firmo, autorizado então prosseguir inicialmente esquerda, ingresse na perna do vento da pista 1 no 7 e aguarde para gerar base para... Prosseguir para a final da 1-0. Informo um Boeing da Sideral ingressando agora a final de 10 milhas da 1-0 para Pouso. Autorizado, base da 1-7, aguarda ingresso no final da 1-0, Serra Golfió. A Mike Vitor Alfa chamou a torre? Da Patango Lima, Hotel Hotel, plano FR cancelado aos 5-4, não há tráfego no setor, tráfego conhecido no setor para reportar. Reporte em contato com a Rádio Feira, 1-231-130. Gente, o Lima Hotel Hotel já efetuou o contato em 1-3-1-3-0. 9976 estabilizado na 1-0. Federal 9976, chame a torre 118-19. 118-19. 118-19. Eu só passo a mãe federal, abandono a liberdade para sobrevoo no Iguatemi. Ok, sobrevoo no Iguatemi, mãe federal, mantenha escuta. Absolutamente, Alva. Patango Lima Hotel, até aguarde liberação dos pés. Aguardando a liberação, Lima Hotel. Você me chamou de pouso inteiro ou Lima Hotel Hotel? Chamando pouso 1603, Lima Hotel Hotel. Gente. Alongando a perna do vento da pista 1-0 sem interferência, mantendo 1000 pés. Pouso autorizado, pista 1-0, vento 190 graus, 069. Teste, atraso da notificação, mais 9-7. Papai Romeu Serra Golfió, autorizado curva esquerda. Alongue a perna do vento da pista 1-0, aguarde para gerar base como número 2. Autorizado, curva esquerda vai alongar do vento da 1-0, aguarde para gerar base, Serra Golfió. Controle Salvador, o Lima Hotel Hotel solicita uns 20 graus de rio à direita para livrar formações. Autorizado de botar o hotel, você passa o término do desvio. Autorizado, desvio, vai reportar retornando na proa de vira ali no hotel hotel. Alfa Romeo Sierra Golf Oscar, autorizado girar base. Aguarde pistão no zero livre. Autorizado girar base, aguarda no zero livre, Sierra Golf Oscar. Salvador, azul 2770, no ponto de espera da 10, pronto. O 2770, mantém ponto de espera. Mantém posição, azul 2770. Geral 9976, no solo 58, ao liberar via taxa em Foxtrot, no solo Salvador, no 21, no decimal 9. Viu, afastado, azul 9, é. Encerra a confiança, se quiser liberar a decolagem da aeronave que está no ponto de espera, a gente faz um resíduo aqui. O Papa Romeo Serra Golf Oscar, devido já à distância da cabeceira, autorizado o toque arremetido a pistão no zero, o vento 190 graus 05 nós. Quem é autorizado o toque arremete na 10 Serra Golf Oscar? Hotel Hotel, serviço da terminado 40 milhas noroeste do BR Salvador, não há tráfego no setor para conhecido no setor para informar. Chame a Rádio Feira de Santana, 131, decimal 30. Autorizado alinhar e manter pistão 0. Alinha e mantém 2770. Romeu Serra Golf Oscar, tocou arremeteu 01, confirma a intenção. CGL na 197, Serra Golf Oscar. Gente, autorizado, curva esquerda, ingresse na perna do vento, agora da pista 17, aguarde para gerar base. Autorizado, curva esquerda, ingresse na do vento da 17, aguarde para gerar base, Serra Golf Oscar. 770, autorizado decolagem pistão no zero, vento 190 graus 59. Autorizado decolagem azul 2770. Sou Salvador, gol 2013, ponto de espera da 190. 2013, autorizado alinhar e manter a pistão 10. Ali mantém 10, gol 2013. Papa Papa Romeu Sierra, Golf Oscar, autorizado girar base final 17. Aguarde para o toque arremetida. Autorizado girar base final 17, agora para o toque arremetida, Sierra Golf Oscar. Decolada 02, chame o controle Salvador no 20.8, bom voo. Salvador no 208, voo azul 27 até. Papa Romeo Sierra, Golf Oscar, autorizado toque arremetida pistão 97, vento 190 graus 059. Autorizado toque arremetida 97, Sierra Golf Oscar. Via Coral 1-9 para o nível 60, azul 2770. Quando possível, autoriza a proa de Coral para o azul 2770, está com referências visuais. Azul Romeu Sierra, Golf Oscar, tocou remeteu 04, da presente autorizado curva direita, circuito pela direita, pista 17, reporte para gerar base. Sim, autorizado curva direita, circuito não padrão, vai reportar para gerar base, Sierra Golf Oscar. Voo 20 no 3, autorizado decolagem pista 10, vento 190 graus, 069. Livre decolagem pista 10, voo 20 no 3. Corre, posso estar na cabeceira 10, Oscar Golf Sierra. Patango Oscar Golf Sierra, após rolagem do Boeing da Gol, autorizado a alinhar e manter, pista 10. Após rolagem do Boeing da Gol, 90, está alinhado e manter. Está autorizado a alinhar e manter, Oscar Golf Sierra. Patango Oscar Golf Kilo, autorizado, cruzamento via Papá até o passe 5, estacionar frequência livre. Foi 55, contato radar, desça via chegada Golf para nível de voo 050, ajuste no 050. Vai descer via Golf para o 050, 10095, no ajuste para o voo 125. O 20 no 3, decolado 06, chame controle Salvador no 20 decimal 8, bom voo. 208, 20. Controle Salvador, voo 20 no 3. Voo 20 no 3, contato radar de decolagem, se você sair da Arboruna, transição elefa para o nível 360. Arboruna, elefa 360, voo 20 no 3. Você aguarda na autorização. Papa Romeo Sierra Golf Oscar, autorizado toque arremetida pistão 97, vento 190 graus 079. Autorizado toque arremetida 97, Sierra Golf Oscar. Patango Oscar Golf Sierra, decolagem autorizada, pistão 90, vento 180 graus, 06 nós. Autorizada, decolagem, pistão 90, Oscar Golf Sierra. Meu Serra Golf Oscar, Tocorre Meteor 08, autorizado curva direita, circuito pela direita, pistão 97, reporte girando base final 17. Autorizado curva direita, reportará girando base o Serra Golf Oscar. Patango Oscar Golf Sierra, decolador 08, chame o controle Salvador 120.8, bom voo. 120.8, Oscar Golf Sierra, bom trabalho, senhor. Comente. Torre Serra Golf Oscar, se possível, gostaria de pousar na 35. O Papa Romeu Serra Golf Oscar confirme, tem condições de prosseguir um 180 da presente, prosseguir final 35 ou negativo? Afirma. Gente, reporte então finalizado 180 para pouso na 35, o Serra Golf Oscar. Reportará para pouso, o Serra Golf Oscar toca remédio. Gente. 060, reduza para 2502. Controle, Papatango Oscar Golf Sierra. Papatango Oscar Golf Sierra, contato radar na decolagem, suba via saída Arboruno, transição alerta para nível de voo 0100. Passa nível de voo 100 via saída Arboruno, com transição alerta, Oscar Golf Sierra. Saca remetida, Sierra Golf Sierra. Meu no 41 da escuta do controle. Patango Delta Sierra Lima no pátio 5 sem livre acionamento, reporte táxi. 5, solicita por desígio na proa 225 por 10 mil, sinal de transformação. Controle Salvador, Neuro 41, direto na informação aqui. Confirme a proa 225? Proa 225 por 10 mil agora, 255. 6, bono 255, repasso a terra, 225. Vai botar o tempo, bono 255. Acho que eu tô correndo, confirma a intenção. Mantém TGL na 17 agora. Gente, o Papa Romeu Serra Golf Oscar. Condições de realizar um novo 180 para prosseguir toque remetida na 17? Afirmo. Gente, reporte finalizando então 180 para toque remetida na 17, Serra Golf Oscar. Repassará a Serra Golf Oscar. E a sala livra o Oscar Golf Sierra da restrição? Negativo, mantém a saída. É, já mantém o perfil da saída, Oscar Golf Sierra. Alta Sierra Lima, mantém ponto de espera da Papá, aguarde para ingresso. Papel de Salvador, bom dia. Bomba 019. Pumba 01, a sua identificação. Azul 2770, autorizado direto, Raíra. Voando Raíra, azul 2770. Pumba 01, contato radar, 68 milhas, nordeste do VR Salvador. Mantém o nível 1900 na proa de Monf. Na proa de Monf, Monf 01. Não, perfil, gol na 255. Gol 1255, sente. Gol 2013, chama o centro, retifi 1260, alternou no 28-8. 1260288, 2096. O Delta Serra Lima autorizado, ingresso pistão no 7, reporte alinhado e pronto. Então Serra Golf Oscar, tocou RMT 8 no 4, autorizado curva direita, circuito pela direita, pistão no 7, reporte gerando base. Autorizado curva direita, circuito pela direita, o Serra Golf Oscar reportará para gerar base no 7. Janeiro 6320, vai ser a identificação. Janeiro 6226, na escuta do controle. Sim, senhora, prossiga, passando por aqui, indo no 50. Janeiro 6220, vai ser a identificação. Dessa via chegada com a média 1 para nível de voo 050. A gente via momento 1 para 050. 6226. Salvador, boa. Passaria 2230, tá no ideal de descida, passando o Mastro. Passaria do 2230, desce para nível de voo 070 na Proa de Aman. 070, Proa de Aman, 2230. Sole, Salvador, solita a prodigina da presente do Gono 255. Gono 255, aguarde. Meu Serra Golf Oscar, aguarde para gerar base final no 7. Serra Golf Oscar, ciente agora para gerar base no 7. 260, VR Salvador. 2650, VR Salvador. Adel 260, VR Salvador, 62 26, e temos também uma redução de velocidade. Gente, o Chanel 626. Chanel 6320, confirme velocidade de cada. 249, o Chanel 6320. Gente, o Chanel 6320. Verão 050, Gono 255. O Xanem 141, no chame 199, decimal 8. Gono 255, chame 199, decimal 8. Gono 9, decimal 8, Gono 255. 6141. Zero na escuta do controle? Incidência Alfa 302.00, restrição 90. Xanem 6320, sua identificação dessa via BOMED 1 para o nível 060, ajuste no 05, reduz a velocidade para 2309. Para 160, 1 no 60 e reduz para 2309 do Xanel 6320. 620. Xanel 6320, autorizado descida para o nível 060. 060, reduzindo 2309. Salvador, boa tarde, está passando pela Serra Lima, decolado na circunstância. Passango Delta, Serra Lima, prossiga conforme autorizado para a torre, na via saída, uma centena. Pisado sem restrição, uma centena, o Delta Serra Lima? Confirme. Está autorizado sem restrição, Delta Serra Lima, uma centena? Delta Serra Lima, submantém a restrição de 3 mil pés. 3 mil, Delta Serra Lima. Controle Salvador, Oceaner 6315, formação alta. Oceaner 6315, acione identificação, desça para o nível de voo 150, via Aman, reduza a velocidade para 2309. Afirmativo, via Aman, 150, reduzindo 230, ou 6315. Poxa. No ideal de descida. Pomba 01, desça para o nível de voo 070. 070-01. Oxané 6226, reduz a velocidade para 2209, mas desça e mantém nível de voo 050. Direção 050, reduz 2209, 6226. Tá, Romeu Serra Golfiosca, tocou arremeteu 18. Prossiga para o farol de Itapuã, aguarde para novo circuito da pista 197, informo o sequenciamento de dois tráfegos para pouso 190. É o acesso seguinte, vai para o farol de Itapuã, aguarde a autorização de regresso do circuito. Salvador, em caso de falhas, ao se afastar 30 milhas de Salvador, está autorizado o Aelefa e subir a uma centena. Gente, então vai manter 3 mil pés a 30 milhas, em caso falha de comunicações, voa Elefa e sobe para o nível de voo 100, Oscar Golf Sierra. Rotando Oscar Golf Sierra, informa o tráfego, posição 11 horas, 9 milhas como Nordeste, Airbus 318 cruzando 090 em descida para 4 mil, para o nível 050. Aceite o tráfego, Oscar Golf Sierra. Aparelho 2230, reduz a velocidade para 2209. 220-2230. Oxané 6226, chame a final, frequência 119.8. 1196-2226. Salvador, está 3378, rumo pro T, passa 2000 para 370. San 3378, contato radar, decolagem suba via Momo para o nível de voo 370. Via Momo para 370, San 3378. Pode voar pro T? Passando a identificação. Estabilizado no NF da 10, voo 125. 255, chame a torre 18, desse 195. 18, 95, voo 1255, abaixo. 149, pode descer 2 mil pés? 063, 15. Azul 2770. 7 milhas para o limite da terminal, serviço radar encerrado, chame o controle Ilhéus, frequência 120.1. Controle Ilhéus 120.1, boa, Azul 2770. Sem interferir. Estamos autorizando pistão no zero, vento 190 graus, 06 nós. Tá ciente, autorizado o pistão no zero, voo 1255. Xanel 6226, desça para 3 mil pés, ajuste 10015, cancelada a restrição de altitude em ETAP. 6226, 1015, 3 mil pés, pro Dona. Chame, afinal, frequência 119.8. Reduzido para 2109, controle 119.8, Xanel 6320. Oscar Golf Sierra. Oscar Golf Sierra, voa Elefa da presente, suba para o nível 100. Elefa da presente, sobe para o nível de voo 100, Oscar Golf Sierra. Salvador, quanto possível, autorizo o Delta Lima direto do Elefa. Salvatango Delta Sierra Lima, mantenha pro Diágora inicialmente, aguarde para voar Elefa, mantendo 3 mil pés. 3 mil árvores, o Delta Sierra Lima. Oi, poderia combinar aqui? Alfa Golf Sierra Subalma, centena da presente, foi vitória da conquista. Uma centena conquista na presente, Alfa Golf Sierra, muito obrigado, Sérgio. Papá, Mike, Vitor Alfa da presente, chame torre, 18 decimal 95. 1895, Mike, Vitor Alfa. Do azul para o farol de Tapuã, 500 pés, reporte visual com o Sérgio, Sérgio, sim, chefe, farol de visual. Papá, Mike, Vitor Alfa, para o farol de Tapuã, intenção de sobrevoo. Setor sul do aeródromo, praia do Flamengo. Gente, o Mike, papapapá, Mike Vitor Alfa, inicialmente mantenha este setor, informa o Charlie 150 a mil pés no farol de Tapuã, espera. Mantenha este setor a 500 pés, aguarde instruções, reporte visual com tráfego no farol de Tapuã. Já visual com tráfego, Mike Vitor Alfa, mantém espera na sua escuta. 070, já está mantendo 2109, vem a 3. Gente. Se a senhora quiser, tem condição do passarelo voador, né? Até nos ajuda a livrar a formação. Passarelo 2230, informo que não será possível o voador na mantenha via, informe caso ele precise fazer algum desvio. Sim, vai manter então a chegada, conforme. Informo que é o número 4 na aproximação, passarelo 2230. Ok, está mantendo 210, conforme instruído. 2230. Mantenha o perfil da chegada Bonf, da Star Bonf. Afirmo, rumba 01 no desse, mantém nível de voo 050 em Bonf, intercepta via Bonf e para prosseguir na descida. 050 via Bonf, rapaz. Quando seja agilizar o cruzamento da final da pista 10, aguardando para gerar base na final 17, estou com o segundo tráfego prosseguindo a 10 milhas da cabeceira 10. Confirma, vai manter a retaguarda do Oxenã na final. Firmo. Autorizado o cruzamento imediato. A retaguarda do Airbus da Avianca agora na curta final da pista 10. Aguarde para gerar base final 17. A gente vai manter a retaguarda agora para gerar final da 17. Rego Fiosca. Dando 3437 e agiliza manobras de decolação logo autorizado. Afirmativo. Gente, após o pouso da Airbus da Avianca agora presta a tocar a carceira, autorizado a alinhar e manter agilizando manobra. Alinha e mantém, C3, 437. Romeu Serra, Golf Oscar, após o cruzamento, prossiga para a CEASA, aguarde instruções para prosseguir novo toque arremetida, informa o sequenciamento de 4 aeronaves para pouso 190. Gente, vai comprar da CEASA, Serra, Golf Oscar. Aproximação 6 milhas, mantendo 2.00 graus de 2.00 nós de ground speed. Paciente, chama 6320. Chama 6320, desce para 2 mil pés, ajuste 10 no 5, autorizado em LS, extrai da pista 10, reduza para 1.80 nós, está contabilizado. Para 2 mil, reduzindo, chama 6320. 21 decimal 9. 21 decimal 9, liberando. 3437, decolagem autorizada. Pistão 10, vento 200 graus, 07 nós. 0 decolagem 09. Chame Recife, frequência 125, decimal 45, antena 126, decimal 85.